Recordações sempre vividas, jamais esquecidas. É assim que é. As lembranças de moleque ainda estão aqui na mente. Um amadurecimento tive precocemente. Não esqueço nem um pouco das histórias da coroa, dos avisos, dos conselhos que não foram à toa, dizendo que não vá com os malucos se misturar. Não pensar que um dia o crime possa me lucrar. Muitos manos já se foram por falta de conselho. Na perifa uma morte funciona como um apelo pra chamar a atenção dos políticos influentes, de mostrar que na favela também tem gente decente. Lá no PH conheci muitos parceiros que vivem de crime pra ganhar o seu dinheiro. Cresci junto a eles, mas é lamentável agora de ver todos maninhos cedo indo embora. Não vou só falar, meu irmão, de tristeza, não só de morte, de abandono e de pobreza. Me lembro muito bem da minha infância, irmão. Me lembro das horas que tinha de diversão no mano soltando pipa até a noite chegar. Lá em cima do morro, sempre atento do vigia, batendo sempre os racha na 4 lá na 7, sempre me esquivando de ser um 5-7. A favela me ensinou a entrar e a sair, me ensinou ser forte e guerreiro aonde ir. Quintino Cunha é meu bairro, mas sou de toda favela. Não tô nem aí pros playboy sequela. Recordações de infância sempre estarão em mim, porque faço pela favela o que ela faz por mim. É, Mr. Gui, naquele tempo era massa. Brincava na calçada, não tinha medo de nada. Saltava pipa o dia inteiro, é embaixo do sol. Se reunia com os parceiros pra jogar futebol. Voltando ao passado que me castigou, com 3 anos de idade meu pai me abandonou. Minha mãe guerreira sempre me ajudou. Atualmente não há dinheiro que pague o seu tempo de infância, a sua liberdade. As palavras hoje têm seu peso. Existe a ganância e o preconceito que destrói a sua vida e te faz infeliz. Faz você desistir daquilo que sempre quis. Se recordar é viver, vou recordar pra não morrer, porque as lembranças vêm na minha mente como um tiro de PT, vindo rapidamente me fazendo crer que a vida de infância é o tempo bom de se viver. Minha infância foi sofrida, tristeza e alegria. Histórias como a minha são comum na periferia. Uma mãe com 2 crianças solitária, abandonada, que muito trabalhava em casa, não faltava nada. Falava que a vida é uma batalha, que a rua ensinava, mas era ela que educava. Atento eu escutava e valorizava cada conselho, cada palavra pronunciada. Planalto PC, a minha quebrada, lembro dos camarada, dos racha na praça. Bila, peão, soltava raia, pode crer, das antigas ara era massa. Minha irmã Carla, sentada na calçada, conversando com as amigas, sorrindo despreocupada, com o pai bebendo no bar perto de casa. Nossa mãe orava pra que não acontecesse nada, mais que nada. O tempo não para, e ele passou, e muita coisa mudou, até que o rap chegou e me transformou. Uma mente instruída, isso eu dou valor, sempre com amor, porque sempre trincou. Nas horas felizes, nos momentos de dor, um sobrinho chegou, a família aumentou. Cauã, seja bem-vindo, Deus abençoou. Um pouco da minha história, de minhas recordações, baseada na minha vida e minhas ações. Paz pra periferia é o que eu mais quero, união entre os irmãos é o que eu espero. Se mantendo distante das drogas do ferro, família e amigos, isso é eterno.